Saudade, tenho saudade do rincão onde eu nasci, de uma água cristalina e da cachaça que eu bebi. De uma água cristalina e da cachaça que eu bebi. Uma moça me pediu que eu deixasse de beber. De beber é que eu não deixo, de um porre eu quero morrer. De beber é que eu não deixo, de um porre quero morrer. A cachaça é moça branca, filha de um homem trigueiro. Quem bebe muita cachaça não pode juntar dinheiro. Quem bebe muita cachaça não pode juntar dinheiro. A cachaça é minha prima, o vinho é meu primo irmão. Eu com ela na cabeça e ela comigo no chão. Eu com ela na cabeça e ela comigo no chão. No fundo de um alambique vou fazer minha sepultura. Que mesmo depois de morto quero viver na fartura. Que mesmo depois de morto quero viver na fartura. Da garrafa eu faço a vela, da pipa faço o caixão. Do funil faço a mortalha, me bote um copo na mão. Do funil faço a mortalha, me bote um copo na mão. Quando eu morrer ninguém chora, quem chora são as garrafas. Eu quero que o povo diga, morreu o pai da cachaça. Eu quero que o povo diga, morreu o pai da cachaça.